無粋なモラルなんてお脱ぎなさいな。 Okay, bitch, eu não bato a mão no nerve. Okay, bitch, pra mim você não serve. Não fica triste, muito menos nerve. Ai meu Deus, eu te furo com esse nerve. Wow, wow, wow, minha nerve na mochila. Wow, wow, wow, com a marca Louis V. Wow, wow, wow, prometa assim. Ai meu Deus, você fala mal de mim. Wow, wow, wow, Gemini, deixa claro. Wow, wow, wow, hoje o fit tá caro. Fake pau, pau, certo, essa é me. Olha meu nerve, eu só dou um clique. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Se eu tô com a peça, eles acham louco. Trap no Brasil, zerei o jogo. Ai meu Deus, mais um hater me xingou. Ai meu Deus, mais um hater comentou. Olha mano, a peça rara, minha Draco. Olha esse moleque com papel de bombom. Acho que meu jeito tá virando incomodão. Isso não foi comodão. Tô brincando com essa bitch pique yo yo. Yeah, sempre tudo na top. Se o trap é doença, mano, eu sou o doutor. Ok, bitch, não bato a mão no nerve. Ok, bitch, pra mim você não serve. Não fica triste, muito menos nerve. Ai meu Deus, eu te furo com esse nerve. Wow, wow, wow, minha nerve na mochila. Wow, wow, wow, com a marca Louis V. Wow, wow, wow, prometa assim. Ai meu Deus, você fala mal de mim. Oh, ok, bitch, não bata mal no nerve. Tenho 20k, por isso eu não passo nerve. Bunda dessa B é um alvo, eu acerto. Faço tudo isso, vim como um acerto. Minha gang quer melhoria que manejo. Minha gang quer muito hype que manejo. Muito bem sei dessa história que não finge. Mano, sei que você fez pela mídia. Seu talento, mano, nerfou. No meu pulso, vários psycho. Hoje vou passar de eco. Olha nerf tipo Draco. Seu talento, mano, nerfou. No meu pulso, vários psycho. Hoje vou passar de eco. Olha nerf tipo Draco. Ok, bitch, não bata a mão no nerf. Ok, bitch, pra mim você não serve. Não fica triste, muito menos nerve. Ai meu Deus, eu te furo com esse nerve. Wow, wow, wow, minha nerve na mochila. Wow, wow, wow, com a marca Louis V. Wow, wow, wow, prometa assim. Ai meu Deus, você fala mal de mim.